4-2-4. Papa Tango decolou aos 28, controle 19, decimal, 35, bom voo. 6, informa o tráfego de um helicóptero, um Eco Charlie 35, um aerocóptero, baixa altura 500 pés, sem interferir com sua aproximação. Próximo ao Través Sul do Simbra. Oxe, obrigado, chamador, controle o final no cabo 07, observando a aeronave do ILS. Gente, frequência livre, Guardião 07. Operador, o Papa Tango, decolar o Delma 7. O meu Papa Tango, contato radar decolagem, submantém 050, saída Conde. Ciente, o meu Papa Tango, para nível 050, saída Conde, o meu Papa Tango. No 97, cruzou 140, chame Recife agora, em 1251, na alterna, 1-3325. 251-1-3325, boa noite, bom final de semana. Cara, baixou e travou, gol 1884. Copiado, gol, tem livre pouso no zero, vento 1-1-0 graus, 8-9. Tem livre pouso, vento 1-0, boa noite, 8-4, fechou. Ah, seu nome de identificação, liberado 380, é 3197. 3197, ainda na escuta do controle, centro 1251, na alterna 1-3325. Salvador, boa noite, Trip 5218, sem informação pessoal. Trip 5218, assina identificação, desse mantém os 50, chegar na mão. Gente, na mão, desce até os 50. Ô, controle Salvador, muito boa noite, Oceaneiro 6212, sente da Victor. Oceaneiro 6212, assina identificação, desse mantém o 060, chegar na mão. 060 na mão, 6212. Controle 5005, voo 676. Turno 63, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após Elefa. Arbor após Elefa, confiado, voo 63. Voo 63, reporte pronto para o push. Camarada, só que nós vamos. Pronto para a cópia? Afirmativo, prossiga. 3603 para Guarulhos, nível de voo 340, Upper Zulu 44, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, após voo Eudes. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5002. Curva para o 70, chegada a Mário, Zulu 40, 4, decola a pista 10 com curva à direita, Natael Leda, direto Eudos, transponda 5002, controle saída 11935, torre 186. 3603, corregimento correto, reporte quando para o push. Afirmativo, reportagem. Gol 884, Sussolo 32, Libra direita, Libra 1219. Libra direita, 219, 6212, reduza para 250. Já está resolvendo. 6212. Salvador, boa noite, WebJet 5723, atinge e mantém o 190 com velocidade reduzida. Web 5723, a sinificação, desce e mantém o 080, chegada Mari. 080 na Mari, com 240 nós agora. 3063, autorizado, puxa, aposta pronto para o táxi. Afirmativo 3603, reporta aí para o táxi. Da Juliette, voa no 884. Voa no 884, autorizado Pati 1 no portão 06. Pati 1 no 06, voa em pessoal. Chamei 0, chamei 0212. Chamei 0212, livre descida para 3000 pés, ajuste no 04. 3.0094-6212. 5218 da Trip, 2.000 pés, autorizada final 10. 2.000 pés, autorizada final 10. Zul 4070, desce Mateus 50-050. Desce Mateus 50, ou a 5470. Ô, Chanel 6212, tá livre da restrição e tá? Como informado, livre descida. Atenção, descendo pra 3.0622. Dinâmia 212, desce para 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000, autorizado ILS 6212. Controle Salvador, boa noite, São 3662. São 3662, acione de identificação, chegada Mari, desça para o 070. Mari 070. Web 5723, desce, mantém o 060. 060 no perfil 5723. Azul 4070, livre descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 no 0 no 4, azul 4070. IP 5218, complete final, torre no 86. Gente, torre no 86. Na 3603, autorizado o táxi via parte 1, Índia, onde espera da 10, torre 1 no decimal 6, controle 1, QNH 10 no 4. Salvador, boa noite, o Felipe 5218, está no localizador a 10 minutos. 5218, muito boa noite, continua na aproximação, reporte certo. Jet 5827, autorização, galera. Jet 527, enche a quad copy. Acho que... Embaixada travada, Felipe 5219. Push após a passagem do TAN. Estamos autorizados o push após a passagem do TAN. Vai coordenar com o pessoal de solo e chama na parada. Economia no 3. Localizador, o chamé 6212. 6212, complete final, chame torre no 86. 86, boa. Web 5723, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000, como é que atua, Web 5723? Azul 4070, desce para 2000 pés, autorizada final no 0. 2000 pés, autorizada final no 0, azul 4070. 007. Copiado 360 para o Galeão, via Pêndulo 10, decola 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge. 1935, ao controle, 186 Torre, 5007, transponder Web 5827. Web 5827, condicionamento correto, reporte para o PUSH. A reporta. São 3603, muito boa noite, mantenha o ponto de espera aguardando. Ok, aguardo. 3662, desça para o 050. 050, 3662. Solo na escuta do 5827. Diga. É só uma dúvida, só para entender aqui. Fiquei com essa mudança aí das rotas, né? O que passaram aqui, a empresa passou pra gente, é, seria previsto sair da Block e depois direto ao Pêndulo 10 até Smart. 27 devido à circulação, essa saída não é utilizada. Para o sul é a saída da El, Leda e após a posição bridge, realmente. Poxa, o da El, Leda e depois vem pro bridge. Tá ok, obrigado. Nada. Prensa com tráfego à frente, mantendo separação, autorizada final no zero. Perfeito, observando o tráfego e separação reduzindo, web 5723. Apenas para informação, nós temos uma sequência de 4 pousos, ok? O trip seria o primeiro e depois do trip nós temos mais 3. Então o senhor irá aguardar os mesmos, que nós estamos com a separação mínima prevista mesmo. E só após a 4 aeronave que iremos decolar, senhor. Tá, Trip 5218, seu solo 4419. Oceaner 6218, livre pouso 10, vento 1 no 0 graus 8 nós. Livre pouso na 1 no 0, Oceaner 6218. Livre, autorizado, táxi Alfa, mantente esperando a Juliette. Juliette, mantendo esperando a Juliette. Solo objeto 527 para pushback sonamento no 2. Trip 5218, correção, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5218. Solo, objeto 5827, pushback, sonamento. Jet 5827, aguarde para o push. Guardando. Travado a 6.5 milhas. Muito boa noite, eu estou construindo a aproximação, aguarde pista livre. Mas antes está livre, eu sou o quartel acertado. Atingiu 050, 3662. 3662, livre descida para 2000 pés, 10 no 4, autorizada final no 0. O no 0 no 4, desce para 2000, reporta na final, 3662. Jet 5723, final, torre 186. 186, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Webjet 5723. Bom, Web, continue na aproximação, aguardando a aeronave de sua frente para pouso e após a pista livre, 5723. 23 reduzindo, observando o tráfego. Oceaner 6212, seus solos 47, livrando 219. 219, boa. Azul 4070, informa o vento 110 graus 8 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 4070. Você tá voando na folha de Conde? Afirmativo. Qual o seu ideal no momento? Compadre, agora, táxi via Índia, não posso esperar 110, eu vou na 613, não vou. Solo Salvador, boa noite, Oceaner 6212, na Alfa. Oceaner 6212, táxi via Alfa, reporte na Juliette. Reporte antes da Juliette, 6212. Volume 13, confirme POB. 120 a bordo. Webjet 5827, após o táxi do Boeing da Gol, autorizado push. Após o Gol, está autorizado push, Webjet 5827. Salvador, boa noite, eu vou no White Way. 885, prossiga. Gente, dá bem pra você, então 380 agora. No 885, autorizado 360, o senhor aceita? Aceita. Ok. Salvador, de Papatango, Romeu Papatango. Prossiga. Questão de treinamento, seria possível cancelar a ida para Aracaju e aproar Alagoinhas para treinar mudança de QDR e QD Mike lá com o aluno? Está livre. Gente, vai prosseguir agora Alagoinhas e chamará para o regresso o Romeu Papatango. Estimativo. Guarulhos, via pelo Zulu 2-1, decola do 1-0, curva à direita na saída Árvore, direção elétrica. Controle Salvador 1935, seus pontos 5003, pro gol no 885. Positivo, chegaram a pé. Aqui é o Juliette, o Xenero, 6212. Voo no 85, cotejamento correto, reporte meu para o push. Vibrou na Fox o azul 4070. Você é 6212, mantenha na Juliette. Mantenha na Juliette, 6212. Sol Salvador, boa noite, o azul 4070, vibrou na Fox. Azul 4070, táxi via Alfa, mantém espera na Juliette. Prossegue via Alfa, mantém espera na Juliette, azul 4070. 5-0, chegada a Mari. Possibilidade de voar Duna? Realizado Duna. Pode Duna, 3-8-50. No INS 3662. 3662, completo final, chame torre no 86. 386. 723, solo 5-0, livra a direita, livrar Simão no 21, decimal 9. Afirmativo, vai livrar solo 219. Obrigado, até daqui a pouco. Certo. Você é 6212, autorizado parte 1, portão 1-0. Parte 1. Posição 1-0-62-1-2. Solo, boa noite, Webjet 5723, livrando a sua escuta. Webjet 5723, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 5723. Ponto Fera aguardando. Vai manter o Ponto Fera, vou no menu 3. Salvador, boa noite, Santo 3662, espaço externo baixado travado. Santo 3662, continue na aproximação, aguarda a pista livre. Ciente, 3662. Chega, trem pouso livre, 110 graus com 8 nós, pista no 03662. Autorizado pouso, 3662. Santo 3603, decolou 52, chama agora o controle na frequência 11935, boa noite. Saída da El, vigilância radar. 3409 da El, vigilância, Santo 3603. A linha mantém. Após o tráfego na final, a linha mantém, voo no 613. Salvador, é o Trip 52, 16, para Aracaju, posta Victor, pronto para a cota. Trip 52, 16, para Aracaju, nível de voo 190, e a Golf 677, pista 10, saída Puca, transição Aru. Controle 19.35, torre 10.6, transponder 5020. Ativo 190. Aracaju, na Golf 677, subida pública, transição Aru, controle 11935, torre 1086, transponder 5020. Trip 5216, cotejamento correto, reforço pano para o push. Ali para o push. Para o táxi web 5827, com 1-57 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna com 20. 75827, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, QNH 104. Livre táxi via Índia, ponto de espera 10, 186, 104, ajuste 5827. Autorizado, pátio 1, portão 03. Pátio 1, portão 03, 407, Delta Azul. Solo bateria do 2224 para Juazeiro do Norte 350, informação Vitor, pronto para cópia. 22 Juliette, 5723. Tá 3561, no Ciente, aguarde para cópia. Salve, Salvador, boa noite, 3662, livro na sua escuta. Tá 3662, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa antes da Juliette. Não tem, não vou no meio, André. Solo 224. 7 pontos, espera no 0, pronto. 527, Alinho mantém cabeceira no 0, 527. Alinho mantém no 0, 57. Já do Pátio 1 no portão 5. Pátio 1 no portão 5, 5723. Prossegue, obrigado. Solo passarido 2224. 2224, prossiga. Eu não havia copiado, a gente pediu autorização para Juazeiro, é para aguardar? Afirma. Ok, aguarda. Voo número 3 decolou 55, chame controle em 1935, boa noite. 1935, quando menos 3, uma boa. Controle Salvador, muito bom, voo no meio no 3. Voo número 3, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Saída Arbor. Na saída Arbor, após Arbor Elefa, sobe para o 360, vigilância. Voo no meio no 3. 3858, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Livre LF. 2014, livre LF, tá 3858. Tá 3662, autorizado Juliette, Pátio 1, portão 08. Autorizado Juliette para a posição 08. Livre decolagem, dando 0, uma centena com 10 nós. Livre decolagem, 0, 527, 0.